120.8. 301, boa noite, 04 graus. Então 3890 tem livre decolagem, pista 10, vento variável com 04 nós, altímetro agora no 015. Seria alfa. Parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera, 28612, o ajuste no 01. Índia Parte, Índia Alfa, no 014, 8612, no 015. Capitão no 0, o gol no 642. Em livre decolagem 10 a pista, vento variável com 03 nós, 1015 no altímetro. Em livre decolagem 10 no altímetro. Bravo, their ground going 715. Right to copy. Ready for copy, go ahead. Brasilia, to level 360, via Opus Zulu 17, runway 10, after the cop, turn right, airport, departure and left transition, Salvador 120, that's small 8, and squawk code 5523, go 1715. Confirm the name of the departure. Or departure. Aboard departure at 11 position, roger, clear direct level 360, take off runway 10 via upper Zulu 17, departure on Zulu 10, small weight, squawk 5523, go 1715. The two report ready to start up and push. About to start up and push, 715. Taxi voo na minha 07 com Mono 74 a bordo. 3 horas e 50, alternativa Galeão. O 607, taxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto 0.0186, 1015, governo. Pátio, Índia Alfa, ponto 0.0186, 1015, voo na minha 07, muito obrigado, um ótimo domingo. Go 1715, for 6.6, for 6 seconds, stand by, still push back, 1715. Stand by, go 1715. Noite 97, aguarde a cópia, ajuste no 095. Dael. Dael, grato. Ground kill in 715. Go ahead. Can we start our dangers in this position? Affirmative, each push. Hey, clear for startup and push, kill in 715. No pushback, only startup. Roger, only pushback and standby for pushback ground 715. O Mi 07 autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, o vento variável com 03 nós, 1015 no altímetro. Ao Love for taking to 715. aos 43, 1208 é o controle. 208, obrigado, boa. We have 171 aboard, 3 hours and 51 minutes. Endurance Cypher, Sierra Bravo, Charlie Fox. 15 taxi via India Alpha 241 and ready call at tower 118, small 6 QNH 1015. Go 1715, have a nice trip. Air taxi via India and Alpha, go 1715, nice day, bye bye. 97, copia. Salvador Confins, 360, Pesolu 16, pista 90, curva à direita, saída da Elida Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5526, voo no 897. Até o 3390 para a Confins, Pesolu 190, decolada 190, pela sua direita da Elida Bridge. 1208 ao controle, 5526, transponder o voo 1897. Afirmando 5526, chame pronto, portão 3. 526, 1715, clear line up and take off runway 10. The wind is variable with 3 knots. Altimeter 1015. Clear for takeoff. Autorizado, champanhe. November Alfa, pátio 4, confirme o sobrevoo. Estou bem remitindo em Veracruz ou corredor forte? Pronto, Aracopa. Usado Salvador, Salvador, só que é remitido em Veracruz, 1000 pés. Pista 97, curva direita, ingressando no corredor Axé. 19120.8 ao controle, 0171 no transponder, Índia November Alfa. controle é 120.8 e o transponder é 0171. Torre 18.6, acionamento, táxi de decolagem, 29 graus. Comandor, o voo 1897 para o táxi com 190 a bordo do 3 horas, alternando o Brasil. 897 direita, ponto espera 1862 e o ajuste no 095, uma boa viagem. Comandante, ponto espera da 1862, Salvador 3597, autorização Brasil. 3597, aguarde a cópia, o ajuste no 095. Boa noite, 97 autorizado, linha de decolar, pista no 0, vento variável com 0,4 nós. Voltímetro no 0, no 5. Decola da 1-0, voo 1-8-9-7. Estimativa, reporte quando pronto para o táxi em November Alpha, pátio 4, 02 a bordo. O 897 é o 551208, bom voo. 208, obrigado, senhor. Bom domingo. Salvador 3597, estamos completamente prontos no 7 para puxar a não aguarda sua autorização. 597 Brasília 380, peso Luno 7. Pista no 0, curva à direita, saída Boa Lefa. Controle 120, décima 8, 5542. Então 3597. Copio 380, disponível para Brasília, decola da 10, curva à direita 2, no centro da Lefa, para peso Luno 7. 208, 542, 3597, puxar o chamado. 7, aguarde. Está livre. Chame daqui. Chamada para o táxi da 357. elevador 3517, estamos confirmando a saída, seria Elefa, correto? Confirmando pelo 3517, a saída seria Elefa, com curva à esquerda, após? Não, a saída é Arpó Elefa. Arpó, transição Elefa, com curva à direita. Afirmativo, então. Arpó Elefa, com curva à direita, 3517. Alfa Vitor Gillette, bom dia, confirme, é Torque RMX de Veracruz, corredor forte. Fico 3, bom dia, Galeão, Guardia Corpo, número 2, ajuste 10, 1-5. Metro 0015, Indy November Alpha, reporta no ponto de espera, taxi Oscar.